Brasil. Já conheci, tem algo especial que eu nunca vi. E quando ela olhou para mim, logo senti meu coração. Já deu pra perceber que ela é meio louca. Disse que queria me beijar na boca. Vai com calma, teu namorado também tá aqui. Sucesso no Pará! É Billy Brasil! A moral do sucesso. Ela é mulher mais sexy que eu já conheci. Tem algo especial que eu nunca vi. E quando ela olhou para mim, logo senti meu coração. Já deu pra perceber que ela é meio louca. Disse que queria me beijar na boca. Vai com calma, teu namorado também tá aqui.